Banda Delírios, o fenômeno da Bahia. Chama mais um sucesso, fala assim, vem. Oh, bebê, a bagaça que tu fez no meu coração doeu. E ainda pra ajudar, a resenha da cidade sou eu. Ter que suportar as sacanagens e ter que encarar. Faltou maturidade. É barril saber que você me traiu. É barril ficar nesse quarto vazio. É barril ter que aceitar que o povo todo viu. É barril saber que você me traiu. É barril ficar nesse quarto vazio. É barril que aceitar que o povo todo viu que você me traiu. Em nome de MB Produções, a produtora do sucesso, tamo junto. Oh bebê, a bagaça que tu fez no meu coração do da cidade sou eu. Ter que suportar as sacanagens e ter que encarar a realidade. Faltou maturidade. É barril saber que você me traiu. É barril ficar nesse quarto vazio. É barril ter que aceitar que o povo todo viu. Que você me traiu. É barril ficar nesse quarto vazio. É barril ter que aceitar que o povo todo viu. É barril saber que você me traiu. É barril ficar nesse quarto vazio. É barril ter que aceitar.